Ok, complete final ILS, chame a torre 1895. Torre Salvador, Guarante 3600, estabilizado ali. Torre 3600, abate, está livre. 868, solo 03, livre à direita. Taxinet frequência via Alfa Juliette, portão 1. Direita, via Alfa Juliette, portão 01, mantém o seu curso, voo no 868. Uma vez autorizado, final ILS, mas estabilizado. Autorizado, final ILS com 098. Afirmativo, iniciado, só para aproximação. Tráfego informado anteriormente, agora meia dúzia de milhas à frente. Gente, senhor já reduzindo a informação com 098. Tá 3152, desça para 2000, reporte localizador. 2000, reporte localizador, tá 3152. Série do 2228 após Argo, voe direto Vitória da Conquista. Para altitude de tráfego, 1.500 pés, 1.003 ajuste, já com zona 90. Estabilizou ILS X-Ray, gol 098. 098, complete final ILS, torre 1 no 895. 895, boa. Para 3152, redução para 190 nós, vai seguir o WAG da Gol, 8 milhas à frente. 090, tá? 3152. Boa noite, no 098, reporte externo. 098. Total 3152. Ok, complete redução para aproximação. Chame a torre 1 no noite, decimal 95, tá 3152. Torre tá 3152. Passou externo, gol 098. Gente, aguarde que ele está livre. Guardando, 098. No 098, vento 180 graus com meia dúzia de nós, altímetro no 0 no 3, livre pouso não no 0. Livre pouso no 0 com 098. Salvador, boa noite, tá? 3152, posso estar no Baixado do Trabalho. Boa noite, Trans 3152, vento 120 graus com 7 nós, altímetro no 0 no 3, aguarde pista livre. 1013 aguardando, 3152. No 098, solo 08, livre à direita, táxi nessa frequência via Alfa Juliette, portão número 2. Gente, livrando à direita, mantenha a frequência Alfa Juliette pro 02. Livre pouso no 0, vento no 40 graus com 7 nós. Livre pouso no 0, tá 3, 1 no 52. Trans 3152, solo 110, livre à direita, táxi nessa frequência via Alfa Juliette, portão 612. Direita Alfa Juliette, 612, na sua posição 3152.

Para ingresso no circuito, chame a torre em 11895. Pouso. noite, Echo Zulu November, segue para 35. Reparte na final. Final da 35, Zulu, livre pouso na 35, vento 120 graus com meia dúzia de nós, altímetro no 0 no 3. Autorizado, pouso antes, Zulu, Paulo para os dois, uma frequência livre estacionar. 170, autorizado Campina Grande, nível 370, via Upper Zulu 10, saída Puca, transição Zipar. Decola da 10, curva esquerda, controle 120, decima 8, aciona 5102, coteja. Zero, cotejamento correto, chance para pushback, acionamento. Salvador, é Portugal, vira subida, position 11, ready to push up track. Roger, are you aware of the modified pushback procedure? Yes, I am. Roger, follow the ground crew instructions, you will be towed to a beam gate number 8, call me ready for taxi. We'll be towed to gate number 8, then call you for taxi, I think that was 0-0. Uno 868, autorizado Aracaju, nível 230, via Golf 677. Saída Puca, transição Aracaju. Decola da 10, curva esquerda, controle 120, decima 8. Aciona 5077, coteja. Planejamento correto, chama para pushback, funamento. 098, prossiga. Tente autorizado Natal, nível 370, Viper Zulu 10, saída Pulca, transição Zipar. Decola da 10, curva à esquerda, controle 120, decimal 8, aciona 5103, coteja. Momento correto, chama para feedback e planamento. Sente 170, aguarde, temos aeronave no setor de trás do pátio, finalizando o pushback, vai passar na retaguarda. Meu país, o ajuste em Salvador no momento, 1-0-3, autorizado por Odidona. No 70, outra aeronave ainda vai levar alguns minutos para completar o pushback, está autorizado, chama para o táxi. Nativo, 4107, boa noite, autorizado a chegada da Maria, desde sem restrições para 4 mil pés, o ajuste em Salvador no 013. Sim, chassiona a identificação, por gentileza, autorizada por hoje, dona. Aguarde ser o próximo no setor. Sete meia a bordo, altímetro 013, táxi via Índia Alfa, parte pronto, ponto espera. Aguarde. Pelo 098, vai aguardar mais um pouco. Temos aeronave finalizando o pushback no setor de trás do pátio. Vai passar na retaguarda. Zero, linha decola da 1-0, vento 1-2-0 graus, com meia dúzia de nós. São 3891, boa noite. Autorizada a chegada Bonf, reduz a velocidade para 250 nós. Desça e mantenha o nível 050. Salvador é Portugal, 0-0, ready to taxi. Termination 013, taxi via India Alpha, call ready, holding short. Taxi India Alpha, call you holding short, runway 10, and termination 013. Autorizada a descida para os 50, reduzindo para 250 nós. Bono 70, decolado aos 49, controle 120.8, bom voo. Bono 208, Bono 70, obrigado, seu bom. Sali, boa noite, Gol 970, passa 1400 na PUCA. Gol 970, muito boa noite, contado a reserva decolagem, saída PUCA, nível 350 cruzado. PUCA, 350, Gol 970. Salvador, é Portugal. Giro, giro, ready for departure. Line up, maintain runway 10. Line up, maintain runway 10, Portugal. Gente, mais um minuto, a aeronave já está passando na retaguarda. É o número 2 no setor, após a aeronave da companhia. O 098 tem condições de fazer o pushback mais para trás, até a posição que seria do portão 5, seria a posição do pushback do portão 5. Então, autorizado o pushback e acionamento normal, chamo para o táxi. Zero to zero, clear to line up and take off runway 10, wind 130 degrees with 6 knots. Just line up and take off runway 10. Azul 4107, desça para 2000 pés, autorizado ILS X-Ray, reportando localizador. Tram 3891, desça para 4000 pés, ajustado no 0 no 3. Tram 3891, copiou o controle. Autorizado descida para 4000 pés, ajustado no 0 no 3. 04062, boa noite, autorizada chega da Mari, desça e mantenha o nível 050. Estabilizou 6258. 6258, torre 11895. 1895. Zero to zero, airport 954, for departure 10.8, have a good flight. Sands 10.8, have a final 0.0, Deus, bom final, turn. Chinem 6258, na escuta da torre. Na escuta. Check trem, livre pouso na 10, vento no 40 graus com 9 nós, altímetro no 0 no 3. Livre pouso, baixar travado, 6258. Good evening, clear de... Puka, departure comes at level 350, radar contact. Puka, departure and the climb flight level 350, for now. Here's the deal. Puka, departure comes at level 1170, agora com Recife, em 12545, alternando 12685. 2545, alterna 2685, 1170. Boa noite. Boa. Reporte Ponte Perdão no zero, pronto, Kenegal no zero, 1-4, continua no 0 no 3, ou no 09. E ainda até o Ponte Espera, como lá pronto, 03, ajuste com 02. Chanel 6258, táxi Alfa, Juliette, portão 05, solo 56. Alfa Juliette 05, é a 2 da coisa. Voo no 868, confirmando, tá autorizado, puxa, Pontex. Boa noite, Lutan 3152, autorização 350, Maceió, a gente tem informação, Charlie. Ponto de espera, pronto para decolagem com 098. 098, a linha decola, no 0, vento 180 graus, 08 nós, confirmando a linha e mantém, cabeceira no 0. A linha mantém no 0, com... Tá 3152, só um minuto copo, prepara Puka Zumbi. Puka Zumbi, 3152. Uno 098, o cara sim, está livre. Vento 160 graus, 109, autorizada, colapso, está no 0. Destination, possível 080. Obrigado. Sai da Puka, direção Zumbi, controle 120.8, aciona 5107. 350, conforme a rota apresentada para Maceió, 10 esquerda, Puka Zumbi, 120.8, 5107. Porta push. Porta push. Para 2009, autorizado LS X-Ray, pista no zero, reporta no lock. Tan 3891, confirme. Descida para 2000. Afirmativo, 3891, descida para 2000, livre LS, reporta no OK. Tenente 389. Decolada 59, controle 120.8. 1208, igual 1098, boa noite. Controle Salvador, muito boa noite, igual 1098, decolada na Pucas e Bar. 1098, boa noite, contato radar, saída Puca, nível 370. Puca 370, 98. Marcador externo, 4107. Checa trem, livre pouso, pistão 0, vento 150 graus, 079, azul 4107. Trem checado, livre pouso, 4107. Vamos para o site, segundo 868. 149 a bordo, 1h55, Alberto Salvador. Autorizado táxi, via Índia, reporta com espera da 10 pronto, que nem a 10, 13, ou no 868. Está autorizado via Índia, na ponta espera da 10, chama pronto 1868 com 1013, obrigado. No 3891, chame a torre, em 11895. Sim, 3891. Azul 4062, desça para 2000 pés, autorizado LS, reporta no lote. Solo 03, taxi.